Há um bom tempo atrás, um homem estava andando na rua, preocupado. Preciso vender meu sítio. Preciso de dinheiro. Como é que eu faço para vender o meu sítio? Como que eu poderia anunciá-lo? E ele estava andando ali na calçada, preocupado, muito preocupado. Eu preciso anunciar a venda do meu sítio, mas como que eu anuncio esse sítio? E entre todas essas preocupações, ele levantou os olhos enquanto caminhava e viu que vinha ao seu encontro o grande Olavo Bilac, que todo mundo sabe que escrevia muito bem, mas o que pouca gente sabe é que ele fazia uns biquinhos de redator publicitário. Então, aquele homem preocupado, quando viu o Olavo Bilac, ele ficou feliz. Ai, Olavo Bilac, me dá um minuto, por favor. E Olavo Bilac disse, caramba, como você está apavorado, o que foi, rapaz? Vai tirar o pai da forca? Não, é que eu preciso vender o meu sítio. E aquele sítio lá, você já foi lá 2 vezes, Olavo? Aquele sítio, ah é? Então, será que você podia me redigir um anúncio para eu publicar no jornal? E Olavo Bilac falou, é pra já, vamos sentar ali naquela mesinha. E entraram num bar e mercearia, e numa folha de papel, aquele papel de embrulhar pão, ele redigiu o seguinte anúncio. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortado por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. E o homem viu aquele anúncio redigido pelo grande Olavo Bilac, agradeceu muito e foi embora. Meses depois, o poeta Olavo Bilac encontrou aquele amigo, todo feliz, e perguntou, e aí, conseguiu vender o sítio? E o homem respondeu, mas nem pensar, meu amigo. Quando eu li o anúncio, é que eu vi a maravilha que eu tinha nas mãos e nem estava percebendo. E é sempre assim. As pessoas acham que a grama do vizinho é mais verde. Acham que a mulher do próximo é a mais bonita. Acham que a casa do outro vizinho é muito melhor. Acham que a profissão do outro sim que é boa. E aí vai. Ah, o carro do vizinho é melhor que o meu. Mas preste atenção no que você tem. Faça um anúncio para convencer as pessoas a comprarem. Aí veja o que você está oferecendo e você vai dizer, poxa, tudo que eu tenho é muito bom, é o que eu sempre pedi a Deus. E assim, nós precisamos reconhecer as coisas que Deus nos tem dado. Não adianta você ficar olhando à sua volta, invejando as outras pessoas, porque elas também estão olhando para você e invejando as suas coisas e a sorte que você teve na vida. Nesta ilustração do reino de Deus, o sitiante percebeu e não se desfez daquilo que era importante. Por isso, valorize tudo o que você tem. Seja agradecido, agradecida a Deus. E siga também o que o Evangelho diz. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus.